Todos os dias, de segunda a sexta, você fica bem informado no Jornal do Meio-Dia. Rádio Cidade. Muito superior. Chega um dia em que a gente vai aos poucos percebendo. Somos máquinas humanas, estamos sempre correndo. O motor, logicamente, é o nosso coração. A estrada é o tempo, o passado é contramão. Vivo estacionado na garagem, solidão. Meu motor é tão sensível, não funciona sem você. Seu amor, meu combustível, venha me abastecer. São seus olhos que clareiam minha estrada no escuro. Se você demora, eu juro, nessa estrada eu vou me perder. Por favor, venha me socorrer. Nessa estrada eu vou me perder. Por favor, venha me socorrer. Nessa estrada eu vou me perder. Por favor, venha me socorrer. Me socorrer, me socorrer, me socorrer, me socorrer. Cidade. Cidade, 630 kHz, de pura emoção. Cidade. Somos velhos conhecidos, feito vinho e o pão, feito trigo e a cevada, feito a dor e a paixão. O amor e eu somos mesmo parecidos, somos velhos conhecidos, feito leite e o café, feito o sol e o verão, feito a praia e a maré. O amor e eu sempre andamos de mãos dadas, por atalhos, por estradas, procurando por você. O amor e eu estamos tal felicidade que só chega com você. O amor e eu somos mesmo parecidos, somos velhos conhecidos, feito a fêmea e o cio, feito a lava e o vulcão, feito o peixe e o rio. O amor e eu somos mesmo parecidos, somos velhos conhecidos, feito o sangue e o coração, feito o sorriso e os dentes, feito a maçã e a sedução. O amor e eu sempre andamos de mãos dadas, por atalhos, por estradas, procurando por você. O amor e eu estamos loucos de saudade dessa tal felicidade que só chega com você. Mesmo parecidos, somos velhos conhecidos, feito a fêmea e o cio, feito a lava e o vulcão, feito o peixe e o rio. O amor e eu somos mesmo parecidos, somos velhos conhecidos, feito o sangue e o coração, feito o sorriso e os dentes, feito a maçã e a sedução. O amor e eu sempre andamos de mãos dadas, por atalhos, por estradas, procurando por você. O amor e eu estamos loucos de saudade dessa tal felicidade que só chega com você. O amor e eu sempre andamos de mãos dadas, por atalhos, por estradas, procurando por você. O amor e eu estamos loucos de saudade dessa tal felicidade que só chega com você. Seis e 29. Nosso amor é meio complicado e cheio de emoções, entre brigas, beijos e abraços e muitas paixões. Se estamos juntos é sempre assim, se está longe vem logo pra mim. Somos quebra-cabeça que se encaixa, mesmo assim. Quantas vezes me deixa confusa, tanta confusão. Muitas vezes tento cair fora, mas meu coração, quando chega a hora H me trai, tudo cala e nenhuma palavra sai. E no chão a gente se entrega e assim se vai. Estranho ser quem me domina e me tira a paz, e desse jeito que eu amo demais, e sem ele como vou viver? Estranho ser abençoado pelos deuses são, amor por ele vira obsessão, sempre temos um no coração. Estranho ser quem me domina e me tira a paz, e desse jeito que eu amo demais, e sem ele como vou viver? Estranho ser abençoado pelos deuses são, amor por ele vira obsessão, e sempre temos um

Rádio Cidade. A companhia Cidade, que virou mania. Smile, an everlasting smile. A smile can bring you near to me. E não, não quero nem pensar, chorar ao ver você partir. This world has lost its glory. Let's start a brand new story now, my love. Eu sei, é tempo de amar. E quero me entregar, amor. Talk in everlasting words and dedicate them all to me. And I will give you all my life. I'm here if you should call to me. Eu sei, palavras eu falei e não acreditou. O que fazer se eu tenho só palavras pra conquistar você? It's only words, and words are all I have to take your heart away. It's only words, and words are all I have to take your heart away. Rádio Cidade de Campos Sales para o mundo. 6h42. Seu carro quebrou, se a moto embiçou, não se desespere, uma dica eu dou. Vai lá na Dragão, você vai gostar. Peças e serviços, tudo num só lugar. Pode ser revisão, pode ser manutenção. A Dragão com certeza sempre tem a solução. Total garantia em tudo que faz. Tem retificar de motores e muito mais. Vem pra Dragão. Vem. A melhor opção. Vem pra Dragão. Atendemos Campos Sales e toda a região. A Dragão é motopeças, autopeças e agora também retífica de motores. Seja qual for o problema do seu veículo, a Dragão resolve. Temos uma equipe de profissionais altamente capacitada, pronta para lhe atender. Quer peças, acessórios e serviços com garantia total? Vem pra Dragão! Avenida Francisco das Chagas Arraes, número 16, saída para o Iguatu, em Campos Sales, Ceará. Nossa prioridade é salvar vidas, e elas estão sendo salvas em todo o Ceará. Ao todo, foram criados 2.833 leitos hospitalares para atender pacientes com o coronavírus. Desse total, 961 são leitos de UTI. Todas as regiões do Ceará com acesso a UTIs contra o coronavírus. Governo do Ceará. Juntos, podemos cuidar melhor do nosso estado. Irresistível. Irresistível. Irresistível. Cidade. digo: não vou mais lhe aceitar, nem que você venha pra ficar. Não vou mais lhe aceitar, nem que você venha. Cidade. Cidade. Cidade. A sua rádio. A paixão que virou mania. Eu tentei, fiz o possível. você na minha vida. Mas o que fazer se falha você? Deu até calor agora, né? Vamos fazer o seguinte, essa mão pra cima. Pra cima pra ficar bonito, pra ficar legal mesmo, hein? Então, desse jeito, ó. Um, dois, eu tentei. Mas viver sem você é impossível. Mas só tu. Tá lindo demais. Esse tempo é bem forte agora. Mas o que fazer se falha você? Agora. Que legal, né? Obrigado por tudo, que Deus ilumina todos vocês. Esse disco se encontra bem em todo o Brasil. Obrigado pelo disco de ouro no LP passado, pelo disco de platina. E a gente espera, é lógico, ultrapassar essa meta esse ano de 95. Quero que vocês tenham João Paulo e Ariel dentro do coração de cada um, tá bom? Que Deus ilumine Nossa Senhora Aparecida, ilumine a todos vocês. Obrigado, de coração. Mas o que fazer se só dá vocês nas nossas vidas? Obrigado, brotas! Um beijo no coração de vocês! Fiquem com Deus! Vai, vai! Tchau! 6h53. Da noite eu fico imaginando nós dois. Eu fico ali sonhando acordado, juntando o antes, o agora e o depois. Que você me deixa tão solto, e você não cola em mim, me sentindo muito sozinho. Não sou, não quero ser o seu dono. É que um carinho às vezes faz bem. Eu tenho meus desejos e planos secretos. Só abro pra você, mas ninguém. E você me esquece e some. E se eu me interessar por alguém, se ela de repente me ganha, quando a gente gosta, é claro que a gente cuida. Fala que me ama, só quer da boca pra fora. Ou você me engana ou não está madura. Onde está você agora? Quando a gente gosta, é claro que a gente cura. Fala que me ama, só quer da boca pra fora. Você me engana ou não está madura? Onde está você agora? Não sou nem quero ser o seu dono. É que um carinho às vezes faz bem. guardo pra você mais ninguém. Que você me esquece e some. E se eu me interessar por alguém, se ela de repente me ganha, a gente gosta, claro, e a gente cuida. Fala que me ama, só quer da boca pra fora. Ou você me engana, ou não está madura. É. Onde está você agora? Quando a gente gosta, é claro que a gente. Quando a gente ama, fala que me ama, só quer da boca pra fora. Ou você me engana ou não está maduro. Não está você agora. Quando a gente gosta, claro que a gente. Quando a gente ama, fala que me ama, só quer da boca pra fora. Fala que ama, eu te amo, eu te amo. Onde está você agora? Quando a gente ama, é claro que a gente. Quando a gente ama, fala que me ama, só quer da boca pra fora. Rádio Cidade, 630 kHz, de pura emoção. Ainda te amo. Você pode não acreditar, mas ainda te quero. Desde o dia em que você partiu, que eu sempre te espero. Quantas vezes no meio da noite acordo e te chamo. Ainda tenho guardado comigo sua fotografia. Sem contar lindas cartas de amor que tanto nos unia. Você pode não acreditar, mas eu nunca deixei de te amar. Será que deixei me levar por uma fantasia? Eu ainda não troquei a chave do apartamento. Você pode entrar a qualquer momento. Eu sempre estou pra matar seus desejos. Eu ainda conservo na sala o mesmo carpete e no chão um papel de chiclete que adoçou nosso último beijo. Ainda tenho guardado comigo sua fotografia. Sem contar lindas cartas de amor que tanto nos unia. Você pode não acreditar, mas eu nunca deixei de te amar. Será que deixei me levar por uma fantasia? Eu ainda não troquei a chave do apartamento. Você pode entrar a qualquer momento. Eu sempre estou pra matar seus desejos. Eu ainda conservo na sala o mesmo carpete e no chão um papel de chiclete que adoçou nosso último beijo. Eu ainda não troquei a chave do apartamento. Você pode entrar a qualquer momento. chiclete que adoçou nosso último beijo. Você está sintonizado na ZYH 636, 630 kHz. Rádio Cidade AM de Campos Salles. A emissora apaixonada por você. 7 e 1. Preste atenção. Pancadão Zeni. Só neste sábado é preço pancadão pra você. Roupeiro 10 portas de 759 por 599. Refrigerador 2 portas 371 litros Frost Free Electrolux por 2.499 ou 12 de 249,90. Kit cozinha 6 portas de 359 por 299. Liquidificador 3 velocidades mais pulsar por 99,90. Somente neste sábado, pancadão Zenir. O melhor está aqui. Todos os sons, todos os sons e ritmos. Toca aqui. Numa só programação. Música de qualidade. Os sucessos de ontem, de hoje e de sempre no seu rádio. Toca, toca. Toca, toca 630. Rádio Cidade, a vitrine do sucesso. Começa logo essa moda, menino. Vai pegar o trem. Vê as colunas sozinhas.

joguei no chão, na sala de estar. Tudo em minhas mãos, oh, oh, nada em seu olhar. Sala de estar, tudo em minhas mãos, oh, oh, nada em seu olhar. Me joguei no chão, yeah, yeah, na sala de estar. Penso tanto em você, penso tanto em você. Eu já te escrevi mil cartas. 7:51. Aquelas alturas ninguém mais dormia. Lá fora se ouvia só a voz da multidão. Ela foi da mão. Cidade incomprovável. A audiência que não para de crescer. Música. pensando nela. Tô apaixonado, coração carente dentro do peito descompassado. Tô pensando nela, ela na cabeça. Saudade é demais e nada me faz com que eu te esqueça. Tô pensando nela, tô enchendo a cara, tô bebendo todas pra ver se essa doença sara. Tô feito um bicho selvagem, vadio do jeito que o diabo gosta, pensando nela naquela fossa. Preciso tanto dessa mulher. Saudade é uma fera solta, é tempestade de solidão que queima feito lava de vulcão. Meu coração é dessa mulher. Saudade me enlouquece, me deixa tonto. Saudade dela machuca tanto, me deixa triste, me faz chorar. Saudade que não dá trégua e não sai de mim. Tô cada vez mais perto do fim, só ela pode me ajudar. Nela, tô enchendo a cara, tô bebendo todas pra ver se essa doença sara. Tô feito um bicho selvagem, vadio do jeito que o diabo gosta, pensando nela naquela fossa. Preciso tanto dessa mulher. Saudade é uma fera solta, é tempestade de solidão que queima feito lava de vulcão. Meu coração é dessa mulher. Saudade me enlouquece, me deixa tonto. Saudade dela machuca tanto, me deixa triste, me faz chorar. Saudade que não dá trégua e não sai de mim. Tô cada vez mais perto do fim, só ela pode me ajudar. Saudade que não dá trégua e não sai de mim. Tô cada vez mais perto do fim, só ela pode me ajudar. Sete cinquenta e oito. Outra vez vai me deixar. segundo de delírio, uma vida pra esperar. Logo agora que eu quase esqueci. Rádio Cidade. Música, informação e entretenimento. 8 e 2. Oi, Emílio. Tudo bem? Menino, por onde tu andas? Oi. Oi, Carol. Ih, tá borocochô por quê? É, as vendas tão ruins na loja, os concorrentes estão virando o jogo. E eu em tempo de fechar... Rapaz, você tem anunciado? Que nada, isso é custo e eu não acredito em propaganda. Anunciar no rádio é mais eficaz e muito mais barato. E é? É, todo mundo escuta. Tem uma porção de gente agora ouvindo nossa conversa e conhecendo o Emílio, o rapaz que vai alavancar as vendas porque decidiu anunciar no rádio. Anuncie no rádio e aumente suas vendas. O rádio está em todo lugar. Em casa, no celular, no carro, no computador. O rádio está na vida. Uma campanha da rede A Notícia do Ceará e emissoras afiliadas pela retomada da economia. As notícias mais relevantes. Entrevistas, comentários, análises, ponto de vista. Informação muito além da notícia que ajuda a formar opinião com credibilidade e respeito ao ouvinte. Programa A Notícia do Ceará. Todo sábado, das 10 ao meio-dia, aqui na sua Cidade AM 630. O que acontece no Ceará vira notícia aqui. Você sintoniza. A Rádio Cidade AM de Campos Sales, no Ceará. ZYH636, 630 kHz. Credibilidade e alegria no ar. Entretendo, informando e notificando os fatos do dia a dia de toda a região. Rádio Cidade AM, uma emissora apaixonada por você. Direção geral, doutor Paulo Ney Martins. Mania de fazer bem feito. Toca, toca. 630.